Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Fala, galera. Então, é chegada a hora da disputa. Vamos lá ver o torneio. Quem vai ser o podcaster que vai ficar até o final sem dormir? Caraca, que... É, o torneio. A gente não vai cair na porrada, vai ver quem não dorme. Ok, ok. Pô, mas dormir nesse filme é dureza, hein, velho? Aí o cara tem que merecer, viu, meu? Junto aqui conosco ele, Zupão! Fala, galera, beleza? E é o seguinte, mano. Pra que me dar um chute no sovaco, cara? Chute no sovaco não derruba ninguém. Chute no sovaco. E agora ele, Ricardo Spider! Olá, cidadãos. Essa semana eu tive a experiência de pegar novamente o ônibus vulgo coletivo. Então eu lembrei de uma frase que me ensinaram há muito tempo atrás, que é a seguinte... Desodorante não é droga, então use à vontade, porra. E é barato, né, velho? Então pode usar, né, cara? Pô, tá de sacanagem. Ah, bom, pessoal, como vocês já sabem, aí hoje nós vamos assistir aqui no nosso quadro Machines Assistem, um quadro muito legal que só teve um episódio, hoje é o segundo, o filme do Grande Dragão Branco, do nosso querido Ivan Damme, né? João Cláudio Van Damme. Lindo, lindo e galantioso aí. Eu tô até esperando a parte da cena que o Edu mais gosta passar. Eita! Né? Isso. E então, hoje não temos recadinhos, não temos redes sociais nem nada, só o Spider que vai dar a indicação dele rápida aí, Spider. Sim, muito rapidamente, pessoal, indique aí a MachineCast se você gostou do episódio pra alguém, ajude a gente a espalhar esta palavra, os nossos episódios, é coisa rápida e a gente agradece muito. E hoje a nossa indicação de profissão não poderia ser mais óbvia, vai para o Lanterninha do Cinema, que é aquele cara... que ainda existem alguns cinemas, né, que auxilia você aí a subir, a descer, a achar o seu lugar, ou a sair de alguma situação de emergência aí, e é um cara que às vezes tá meio puto, então, né, indica aí o episódio pra ele que ele pode ouvir lá durante o filme, já que ele já viu o filme 30, 40 vezes. É, mesmo. Exatamente. Indica o Machine Cast pra ele fazer alguma coisa diferente. Ou indica o Machine Cast pra ele ouvir enquanto assiste o filme, porque é o mesmo filme que nós vamos falar. Cara, Lanterninha do Cinema, cara. É difícil imaginar o que é isso, cara. Puta. Mas ok, ok. Então, preparem-se. Preparem-se aí, que logo após o ajuste de imagem e som, nós vamos dar o play e vamos começar a assistir o filme, certo? Então, vamos pro filme! Uma turma muito louca. E eles vão botar pra quebrar com o gaúcho muito doido. Mas que barbaridade. Com o mineirinho muito devagar. Ah, vá pra porra. Um capixaba metaleiro. Bora gravar essa maçã aí. O paranaense pensativo. Que me irrita mesmo são as pessoas. E não poderia faltar o nordestino arretado. E o Nordeste é um estado só, é cacete. Juntos vão aprontar altas loucuras nesse podcast que é referência quando se trata de humor. Hoje, só aqui no MachineCast. Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Play. Play. Tá playando esse troço aqui. Play. Pra você que está assistindo junto com a gente, né? A hora que eu tenho o primeiro play, play. Play. Olha aí. Agora só resta saber esse onde logo, vai sair o áudio desse negócio. É, esse logo lembra o OCP, cara. É, né? Referências everywhere. Vocês lembram a última vez que vocês viram esse filme, não? Ah, cara, faz uns... 400 faz anos, uns 10 cara. Anos. É. Uns 10 anos, com certeza. Eu vejo, mas eu sempre vejo assim, picotadinho, sabe? Eu não consigo assistir 100%, porque... Eu vi ele inteiro, deve ter uns 20 anos já. É. E quem sabe e, ó, se é o primeiro filme do Jean-Claude Van Damme? Não. Não é o primeiro. O Grande é. Dragão Branco. Mas é o que Blood lançou Sport. Ele, digamos assim. Não é o primeiro. Não, não é o primeiro da carreira. Mas é o primeiro... A primeira bomba dele no cinema. Sim, vocês sabem que tem o 2 desse aí, né? Mas sem ele. Acho que até o 3. Ah, que bosta. Obrigado, eu não sabia. Eu só lembro que é uma bosta. Ah, nem vejo esse é que nem aquele América, é que nem aquele American Ninja, sem o cara, o principal, aquele que fez o filme. Tá aí o melhor personagem, o melhor. Cara. Como é o nome dele o tetinha, mesmo? O Tetinha. O Bolo Yang, que fez o filme do Bruce Lee, aquele Operação Dragão, né? Sim. Nossa, esse cara aí, que futuro ele tem, né, cara? Tem um cara segurando a toalha pra ele. Olha o outro treinando com coco. A primeira coisa que vem à cabeça é o cara parece um X-Men, né, velho? Pula no negócio, quebra o coco com a mão. Ó, o aprendiz do Jet Li. Olha aí, o Kang. É, o Liu Kang mesmo, daqui a pouco aparece... É, o Liu Kang. Esse cara tá fudido, o bicho é todo atrapalhado, até pra lutar com o Zé Ninguém, cara, o branquelo aí. Não consegue ficar nem pé, é. Direito, cara. Nossa, esses figurantes aí são sensacional, né? A pergunta de um milhão, Timbu, por que a gente tá vendo dublado de novo? Inferno! Ah, mas é legal dublar esse filme. Cara, olha só, esse foi uma briga. É massa dublado. Jackson. Ó. Vai mesmo a Hong Kong? Adoro full contact. Eu preciso de mais cicatrizes na cara. Mas pode morrer no comitê. Só se lutar mal. Pode morrer ou virar o outro olho, né? É. Ronda. Mas o Spider, esse filme foi tão difícil de encontrar. Eu tentei procurar ele no All Audio, cara. Não teve jeito, cara. Não teve jeito. Partimos para o comitê. Aí você conseguiu uma qualidade boa, né, cara? Tô achando boa a qualidade aqui. Mas... E outra coisa, curiosidade para os nostálgicos aí que assistiram o filme e nunca tiveram pretensões de procurar alguma coisa sobre, e ele é baseado numa história real, hein? Sim, esse Frank Jukes aí existiu. Não que os acontecimentos sejam 100%. Mas é inspirado na história do Frank Jukes. Eu queria falar com o senhor antes de sair, de licença. Qual é o problema? Soube que o senhor vai para Hong Kong e quer conversar a respeito. Diga que eu falo com ele depois que eu tomar um banho. Vou ter que esperar, senhor. Tudo bem. Então, já pra ele falar, vou junto. Aproveita e limpa as minhas costas. Por que está demorando, capitão? Te interessa? Olá. Tô sujo, caralho. Capitão. Tá suado, né? Pô, já nem tá no banheiro mais. O cara já picou a mula já. Foda isso, né, cara? Ei, viva! A consciência, né, cara? É água pra caralho jogando fora. Ah, beleza, né? Hoje em dia, ele diria droga ou ele diria merda? Porque depende. Ele disse merda. Ele não disse droga. É, ele disse merda. Distribuição. Né? Ele podia dizer um son of e parar aí, entendeu? Senhor! Cara, cadê o Dukes? Continue. Estava no ginásio, como o senhor disse. Tomou um banho, eu esperei, ele desapareceu. Correu pra caralho, nem, como assim, nem deu uma suadinha, velho. Desapareceu de repente, senhor. Santo Deus. Se acontecer alguma coisa ao Dukes em Hong Kong, chame Helmer e Hollis para cuidar disso agora. E não quero ver a sua cara de novo até que o tenha encontrado. Está ouvindo? E isso pra mim é meio sem nexo, assim. Como assim, se acontecer alguma coisa? É, o cara é tão importante assim. Os caras tão preocupados, o cara é bom, né? Porque eles sabem que ele tá indo pro torneio, saca? Tá, mas e aí? A vida dele, em particular? É, porque o cara é um membro do exército, cara. Né, cara? Exato. O cara é um talento da juventude aí. Está descansando agora. Ficará tão contente em vê-lo. É muito bom estar aqui. É o Jean-Claude Van Damme, cara. Essa Pode parte do filme é muito legal, cara. Obrigado. Que conta um pouco da história, né? De como ele aprendeu. O começo também eu acho massa, assim. Porque sim, mostra todo o filme. De preparação do torneio e tal. Cara, que é a parte que eu menos lembro. Que acho que eu não sei se eu pulava essa parte ou ela não estava gravada direito no VHS, cara. É que tu nada, cara, sangue, você ia pegar, né, refrigerante e pipoca. É, também, você ia preparar o lanche. Peraí, gente, eu já volto aí. É uma pilha errada, Os amigos tudo. É. Cara, olha ele, tá ele antigamente. Ele, entra, então, ele é o cara de boné, né? Não quer andar com a gente? E tá escrito na cara, derrotado, né? Ou bosta, né? Ou zoado. Você vai ficar parado aí ou vai pegar alguma coisa? Hein, achei que ele ia dizer, você vai ficar parado aí ou te cortar no meio. Vem, Frank. É, e daí você fica igual um 10 pras 2 aí, esperando alguém vir. Não, mas ele tem a questão do respeito, né, cara? Ele não quis deixar os troços atirados. Vou botar o troço no lugar. Nossa, o outro já chega sentando o pau, né? Já chega, Xingu. Agora vai estudar. Shenlong? Xingu. Xingu. Xingu do King of Fighters, não? Isso. Você não pode ter a espada de katana roubando. É uma espada muito especial. Tem que merecê-la. Mas eu não ia roubá-la. Você nem se esquivou. Tem espírito de lutador. Ou nem viu. É. Ele nem sabe o que tá acontecendo. Ele esquivou, mas a cueca, meu amigo. Isso daí, velho. Seu filho e meu filho estão na mesma escola. Frank viu a habilidade de meu filho. É, tomou uma bicuda só, né? Viu a habilidade do meu filho. Mas o que quer dizer consciência marcial, senhor? O Frank me contou que o senhor veio para a América para cultivar videiras. É verdade, trabalho na vinícola Werner. Eu vim pra cá para criar peixes em minha incubadora. Nós dois criamos filhos. Usa a ciência para fazer as uvas crescerem melhor. Como as uvas, as crianças precisam treinar. A arte marcial oferece um meio de treinamento. Coloca a mente, corpo e espírito juntos. E aí? Tomando já chega. Na cara. Até não querer isso mais. Isso é tudo por hoje. Ainda não. Por que não desiste, americano? Ainda não. Agora vai estudar. Por que você treina ele e não a mim? Eu o trouxe aqui para ajudar a treinar meu filho. Não me questione. Se espera que eu seja seu saco de pancadas, pode esquecer o nosso trato. Nossa. Briga de escola, né? Quem nunca? Olha, hein? A posição, olha ali. Preto. Parece o Zé Curubu com esse moletom. Né? Até os atores de Malhação conseguem fazer melhor. Cara, até ator de Power Ranger faz melhor. Algum dia vou lutar no comitê. Desculpa, e deixar Danilo. Meu pai orgulhoso. Como é que ele vai deixar o pai dele orgulhoso batendo nas crianças no colégio? Shidoshi, é como se tivesse perdido parte de minha família também. Xingu e isso eu não lembrava, o moleque morre. Não lembrava, não. Morre no torneio. Não lembrava também. E o senhor e a senhora Tanaka me trataram como... Não, que torneio. Ele não morre em torneio nenhum, Edu. Ele morre antes, bem antes. Mas ele morre por causa... O camarada mata... Não, é. O camarada mata ele. Não, não. Não, só ele morre só fora o amigo dele lá que por outros motivos. Sim, ele morre por outros motivos, não tem nada a ver com o torneio. Nem chegou aí a participar. Mas o senhor tem tanto a ensinar pra mim. Você não entende. Na guerra, perdi minha primeira família. Meu filho, filha e esposa. Eles moravam em Hiroshima. Eu saí do Japão por causa da guerra. Guerra é errado. Oh, caraca, eu vim pra cá recomeçar. Não, tem algumas falas aí que estão grudadas igual chiclete, velho. Outra chance de passar meu conhecimento. Durante 2000 anos, o conhecimento passou de pai para filho, de pai para filho. E aí... E aí, hoje em dia, ninguém mais consegue transformar a vinho em água. Eu parei. Hein? Caraca, hein? Você foi longe mesmo. Me ensine. Eu posso aprender. Você não é japonês. Você não é um Tanaka. O senhor me disse para usar qualquer técnica que funcione. Nunca me limitar a um só estilo. manter a minha mente aberta. Para quê? Para honrar o senhor Shidoshi. Quer dizer que só japonês pode aprender. Pauleira. Não, só brasileiro pode lutar capoeira. Japonês é porque esse estilo é tipo o estilo da família, saca? Passado. Tá aí, foda-se. Então, não é uma coisa que se ensina pra outras pessoas. Por que, que ele veio pros Estados Unidos então, porque não foi no Japão? É, quer dizer porque que. Porque ele tava ensinando o filho dele. É. Não, ele mas. Ele foi pra fita. Sim, tudo bem, mas por que, que ele veio pros Estados Unidos? Porque não ficou no Japão, entendeu? Se ele não quer. Porque ele quis fugir da guerra. Tá, tudo bem, cara. Você não pegou a ideia ainda. Ele não quer passar cultura para os americanos, mas ele veio se aproveitar de tudo que os Estados Unidos pode fornecer para ele, entendeu? Ah, sim, isso sim. Entendi esse ponto, sim. Mas é que ele nunca quis passar para ninguém fora do Japão porque não achou ninguém digno, né? Aí o cara aí tá provando que ele é digno da parada. Ele não é só americano, ele é uma pessoa independente de onde ele está. E apanhando até no fim, do olho. No fim só trocou quem é que bate, né? É. Na verdade, eu acho que ele queria que o cara desistisse isso assim. Esse peixe tá morto. Que vara de pescar o quê, né, cara? Pescar com a mão que é mais fácil. Essa parte do filme é importante pra você entender mais pra frente, né? Sim. Muito. Ai, caraca. Se o Shiryu fosse hoje, japonês, véio. Ele seria um Tanaka. Pô, achei que o Neilson ia estar aí, cara. Só pra ele dar uma japonesada dele aí. Tanaka! O cabelo dessa mulher também é igual ao cabelo da minha mãe. Que o Neilson não era pra... Agora é o momento da surpresa. Olha o dedinho. Uhum. Momento da surpresa. Ele tava vendo ali por baixo da venda, isso aí ninguém conta. O famoso Miguel. Cara. Se isso daí fosse te tornar mais resistente, eu seria mais resistente que uma viga. Ah, tá. Você quer comparar a vara de marmelo com um pedaço de PVC, praticamente, hein? Né? Ele quer comparar uma surra ocasional com treinamento ali. Para que possa sentir e não ver nada. Mas tem a ver com concentração, mas... Aí, agora é a parte zoada. Ai, cara, isso é foda, velho. Os caras reclamam de fazer alongamento na academia. É. E eu reclamando da minha fisioterapia. Vai, ó. Ah, vou te deixar aí um pouquinho. É, quando fica sair aí, daí, fica tua, na vida tua aí. A fascite plantar já tá 100% já. Pensa na vida um pouquinho, as coisas que você fez de errado aí. Reflita aí. Quando você sair daí, você dá um tec-tec-tuc. Sai daí, tu já pode derrotar o Goro. Já botou uns 3 ovos aí, cara. Ah, sim, né? Botou uns 3 pra compensar os 2 que ele perdeu nessa. Essa parte de treinamento é massa, cara. E a música, né, cara? É bem legal também. É, sim. A música é massa. Cara, pode chamar essas coisas de enlatado americano, o que quiser, mas pô, aqui era legal, velho. Com certeza. Vai soltar a corda agora, vai virar um 8. É. Terminou de rasgar o que faltava ali também, né, cara? Agora sim você merece a espada. Agora sim, é. Esse é o piá do pai. Aí sim. Aí sim, eu deixo o bigode orgulhoso, ó. Isso aí. Até que enfim um sorriso. Tá, quer dizer que é o quê? Ele é um samurai agora? Ou ele é um ninja? Samurai. Samurai, né? Samurai. Samurai. Ninja não tem honra. Tem sim, ela sai é discutível. É. Tudo isso é um flashback, hein? É. Caralho. Massa, né? Pra explicar tudo. Esse japonês já tá bem americano, já dorme na cama. Acordado? É, mas não tá. Shidoshi. Não tá com cara de ser uma cama muito macia. Com o olho aberto aqui, só tirando barato, né? Como é que você está? Ele nem tava dormindo. Ah, eu estou como um velho. E quanto a você? Eu vou para Hong Kong. Tem certeza que quer isso? Honrar o senhor significa tudo para mim. Eu passei todo o meu conhecimento para você. Sou só eu que tô ouvindo esses apitos aí no fundo? É, o Edu, o meu microfone do Edu tá chiando. Edu, vai ter que trocar o microfone, Edu. No comitê, você vai precisar. Edu? No comitê, você vai precisar. Vou trocar aqui. Não esquece de trocar no Audacity também. Tem que pausar o áudio lá, tu... tem, né? É, tu vai ter que parar, salvar e iniciar de novo. Pra gravar, começar a gravar de novo, porque ele não vai reconhecer teu headset. Olha que coincidência, o cara já encontrou ele dentro do... É, eu achava que eles iam se encontrar no hotel. Eu achei que eles iam se encontrar naquele momento divertido que nós vamos ver depois. Sim. Vai lavar o fodão, ó, o fodão. Esse cara é muito massa. E aí, boneca, tá a fim de sair com um homem grande, de verdade? Não, né? Eu nem sabe o que tá falando, velho. É anos 80, né, velho? É a sua primeira vez em Hong Kong? Vocês estão aqui pro comitê, não estão? Que beleza. Comitê? Olha o cabelinho. É cabelinho de Carla Pérez, cara. Olha, gente, eu sei que há uma competição secreta de Full Contact se realizando em Hong Kong nos próximos dias. É, Hong Kong é uma cidade muito agitada. E eu também estou sabendo um pouquinho sobre a sua competição. Então, não vão me contar como foram convidados? Obrigada. Thank you. Aí, aí agora, essa é a parte massa. Que é? Acho que pode competir comigo? É, acho que sim. Eu vou tentar. É bom ouvir isso. Um garoto que não tem medo. Eu jogava isso no Shopping Miller aqui, cara. Eu não quero tomar seu dinheiro. Que jogo é esse? É um karatê com duas alavancas. É, nunca vi, cara. Eu vi, cara, joguei algumas vezes. Ó, ele tinha duas alavancas e tal. É. Caraca, a primeira vez que eu vi que tem duas alavancas. É, eu jogava, é bem legal, cara. Caraca. Tomou a nariz, velho. Você gosta desse tipo de luta? Uhum. Se quer ver uma luta de verdade, vai me ver lutar no comitê. Pode eu deixar. Eu também vou aqui pro comitê. Você não é muito jovem pra Full Contact? E você não é muito velho pra videogame? Toma, trouxa. Caraca, humilhou ele, hein? Nada mal, garoto. Eu sou Ray Jackson. Meu nome é Frank Dukes. Ih, eles ainda estão lá ainda. O cara já tá em Hong Kong. Pense, pense num cara atrasado. E esse cara só faz papel de policial, né, cara? Senhora Tanaka, é muito importante para o governo do nosso país encontrar Frank Dukes. Imaginamos que ele... É o Whittaker, né? É o Forrest Whittaker. Recentemente. O senhor Tanaka está muito doente. Lamentamos saber disso. Frank veio aqui... Edu, trocou o fone, hein? Frank esteve aqui para visitar seu velho mestre. Edu não voltou ainda. Há dois dias. Ele disse... Trocou, Edu? Ela sabe se ele ia para Hong Kong. Eu não sei. Ah, é claro. Não esquece de botar gravar a testa aí. A senhora Tanaka, da Multi no Skype. Muito tê-la incomodado. Muito obrigado pela sua atenção. Já vai tarde. É, sai daí, coisa ruim. Eu posso ajudá-lo? Sim, como vai? Meu nome é Jackson, esse é o Sr. Frank Dukes. Nossos quartos estão prontos? O Sr. Lin quer falar com os senhores após terem se registrado. Quem é Sr. Lin? Eu sou o Lin. Você é Jackson? Ah, é o cara que fala pra caramba. Ah, cara, esse cara é massa também. E você é Frank Dux? Não. Dukes. Saquei. Quase se fala Dukes, não é? Bom, o trato é este. Vai ser o maior comitê de todos. Virão muitos lutadores. Eu fui indicado pela federação para ajudar vocês e os outros americanos a se movimentarem por aqui. Vou fazer o possível para que vocês deem o máximo e não acabem desclassificados da competição. Ok. Permitiu a realização do comitê aqui este ano. E os caras passaram na boa, né, na rua. Ninguém buzinou nem nada. Aqui está a gente. É. A cidade murada. Mas olha a zona, cara. Para estrangeiros. Vocês estão em Hong Kong, mas não podem cruzar. E essa camisa do Van Damme, hein? Dentro da China. É, as tetinhas de fora quase aí. É um lugar decadente, uma terra de ninguém. No meio de um país para turismo. Cara, olha a quantidade de flaca, né? Olha os apartamentos, cara. São blocos em cima de blocos, parece que eles foram construídos depois, né? Será hora de proteger. Isso aí tem aqui em Porto Alegre. Aí, Edu, bem-vindo de volta. Voltou, Edu? Voltei. Tá bom, americano. Caraca. Tô bom, americano. Você pensa, o cara sai daqui, não. Mandou. Nós estamos aqui loucos pra olhar o torneio aqui de sangue aqui. O Edu já tá lutando lá com o Shiryu e Yoga. E agora é submundo, cara. Né, cara? Submundo. É. Barulho de criança chorando, cara. Sei lá de onde tá essa criança aí. Caralho, velho, olha só. Gato net ali. É bem a estrutura do Street Fighter 2, né, cara? Tipo, a briga ali na favela, ali no gueto e tal. Da onde isso, Edu? O que você falou? Na fase da Chun-Li, ué, no Street Fighter 2. Nossa senhora. Nada, a fase da Chun-Li é bairro de rico, perto disso aqui. Ali é, velho. Dá pra comer no chão, não ali, tem, cara. Perto não tem aí. Nenhuma parte de submundo no Street Fighter. A maioria até são locais bem povoados e com pessoas ricas em volta, tipo do Ken, tipo do Ken. Vega, do Balrog. Sim, mas aí você tem o do Dalsim, tem o do Dalsim num templo, caralho, num templo budista, o que que tu queria? Uai. Porra! Então o quê? O The Chun-Li é na rua ali, ó, o pessoal passando tá de bicicleta, a véia tocando galinha. tá bem louco. Não, eu entendi o que tu quer dizer, mas tu não se compara a essa coisa, tipo, oscura, largada, tudo... É. Entendeu? É diferente. Porque os caras não... Os caras não vão lutar aí, né, velho? Os caras vão dormir. Não. Olha lá onde é que os caras vão lutar. Dormir, cara. Aqui é o local da luta, Edu. Então, olha lá dentro onde é que vai ser o lugar da luta. É que é bem luta. Escondido a parada, né? É, oi. E agora mostra o bilhete, né, cara? Que o bilhete é o convite original, hein? Mas tem uma prova, né? O chute no sovaco ali, ó. Tá próximo de uma das... cenas mais clássicas do... Uma das frases mais clássicas, né, de também filme. Tá próximo mesmo. Olha aí, gente. Primeiro, mostrem aos homens do Dragão Negro seus convites. Depois, tem que se classificar e provar a eles que podem subir a plataforma e não serem mortos. Entenderam? Porra. Não serem mortos quando? No começo ou no fim? É. Esse Lin é muito legal. É gente boa pra caramba. Sim. Esse barbudinho japonês muito falso, cara. Ele é, cara. Aqui diz Saver. Que ele representa o clã Tanaka. Não parece ser Não Tanaka. Não parece ser Tanaka. Shidoshi Tanaka foi quem me treinou. E qual o problema? Ele diz que Sensei Tanaka é seu Shidoshi. E qual a diferença se Chuck Norris é o Shidoshi dele? Se Senzo Tanaka é seu Shidoshi, então mostre pra nós o Jim Mark. Que é um Jim Mark. E por que ele tem que mostrar, né? Por que toque ninguém da morte mais... já pensou? Ver, né, cara? Por que, já que ninguém mais chega... tem que mostrar, né? Não, tu já pensou e o cara chegar no pra fazer exame de próstata e o cara diz um Jim Mark. Vitor, você é louco. Tá legal, Frank. Que tal este aqui? Não. É. Não. Então, o primeiro de baixo. Aí a galera já para pra ver, né? Ó, o Bolo Young já parou. Quero ver se esse cara é bom mesmo. Vai conjurar um Hadouken ali. Tá. É isso aí. Aí neguinho já borrou as calças aí. E agora, hein? Isso é suficiente pra vocês? É uma honra para nós. Tá na cara que é uma honra. Toca aqui, pô. Beleza de volta. É agora, o cabelo dele, né, velho? Vamos ouvir. Muito bom. Mas tijolo não revida. É? Foda-se. É o melhor, né, cara? É. É a melhor das frases, cara. Porra. Top 10 frases de filme, cara. Essa tá ali na nossa. E o Spider queria escutar isso em inglês. Que bosta. Não, tem que ser português, cara. É. Não, cara, tem uma foto do homem que estamos procurando. Inglês também é massa. Meu nome é Frank. Eu nunca vi isso em inglês, cara. Só do lado. Repete em inglês pra nós aí, Spider. Ah, eu não vou lembrar. Lembra tá, viu só? Aposto que em português tu lembra. É, eu lembro, claro, porque é a primeira vez que eu fui em português. E na sessão da tarde, né, cara? Então, cara, então não discuta com a gente, cara. Ah, eu discuto sim, cara. É, meu Deus. O comitê? Tá na cara que ele sabe, ó. É. Ah, meu Deus, esses caras vêm me encher o saco. Eu tava com os ingressos comprados já. Aí assisti de boa, cara. Isso que eu tava pensando, os caras vão aí só pra encher o saco, né, cara? Porque, né? Inspetor Chen, todos nós sabemos que o comitê está sendo realizado aqui em Hong Kong. E todos sabemos o que vai acontecer nos próximos 3 dias. Tudo o que queremos é que passe esta foto para o seu pessoal. Se acharem Dukes, nos telefone para o hotel. Simples. Meus homens já estão sobrecarregados. Se for muito incômodo, deixe pra lá. Nós só achamos. Inspetor. Nossa, ele toma corte toda hora, né? Precisamos de sua ajuda. O cara tem muito mais o que fazer, né, cara? Peraí, o que posso fazer? Sabe onde nos achar? Uhum. Você vai ao meu quarto fazer. Como assim? É uma ova, me larga, cara. Deseja Hussein, não? Não, Hussein é um idiota. Do que foi que me chamou? Quer que eu fale bem devagar? É outra. Ó. Deixa a garota em paz. É um americano cabeça de bagre que faz truque com tijolo. Parece que o comitê começa um dia mais cedo este ano, não é, pessoal? Olha, gente, vamos ficar todos bem calminhos, por favor. Ela vai comigo pro meu quarto. Não, eu não vou. Escuta, se temos que lutar por ela, vamos acabar sendo expulsos do comitê. Só por causa dela? Caraca. Podemos resolver isso de outro jeito. Eu me expulsaria. Você joga? Qual a aposta? Você segura isto. Se eu conseguir pegar antes de você fechar sua mão, eu fico com a garota. Se não... Que legal. A garota é sua. Deve pensar, eu tô valendo nada mesmo, né? Ah, tá legal. O Jackson queria sentar isso. Porrada neles. Depois de pegar a garota, né? Pega. Ô, Frank, eu espero que você saiba o que você tá fazendo. Pronto? Já. Perdeu. Perdeu, americano cabeça de palha. Dente dele. Ele trocou a moeda. Acho que ela é minha. Agora deixa a moça em paz. Entendeu? Não pensa, né, cara? Por que você é uma outra cultura, você? Né, cara? Eles representando ali o cara, né? É. Vem de um lugar onde as mulheres são, né, completamente nada. É. Pega a calça do Van Damme agora, a calça Santropeito. Se diz que tem pernas bonitas. É, sobre isso ele e a camisa, razão. 5 números maiores que ele, né, cara? Porra, 5, ia falar 18. Cabe 3 bolo yang dentro da camisa. Olha onde é que tá o cotovelo, cara. Tá, o cotovelo não, a ponta do ombro aqui tá lá embaixo, cara. Caraca! Está querendo provar a sua macheza pro mundo? O comitê é para lutadores e não para os leitores do seu jornal. Ouvi dizer que é desnecessariamente brutal. Como briga de galo, só que com pessoas. Sim, é exatamente isso. Você faz uma imagem errada. Então conta pra mim, Frank. Eu quero ter a imagem certa. Tá legal, eu conto pra você. Mas com uma condição. Qual é? Se você concordar em jantar comigo, amanhã à noite. Na verdade, eu esperava que Rossen estivesse livre. Que golpinho, hein? Que é, muito fácil, cara. É, essa parte é divertida também. É. Além de causar um alto nível de tesão no Edu. Como é que é aí? Isso dói só de ver fazer. Oi, Frank! Terra pra Frank. Aqui é controle de terra. Tá me ouvindo? É hora de se aprontar. Ai, caralho. Jesus amado. É melhor parar de praticar essa coisa se tiver afim de ser pai qualquer dia. Melhor, essa né? Essa frase é boa. Opa. Outra frase. Vitor está lá embaixo. O ônibus do comitê parte em 5 minutos. Não, o cara vai fedendo pro torneio, é foda. Está pronto? Deixa o cara terminar lá, se concentrar, porra. Tô pronto, sim. Cara cansado, tanto que ele tem que chacoalhar essa porra. Esse lugar dá pra sentir a adrenalina, não dá? É. Eles adoram as minhas coisas. Eles adoram asiático, porque somos muito atraentes. Claro. É tudo igual, porra. É, mas todos eles são asiáticos ali, pô. Eles adoram, como se ele estivesse falando de um outro tipo de público. É. Bem-vindos, guerreiros do mundo. Hoje se tornam parte de uma tradição que começou há centenas de anos. O comitê foi usado pela primeira vez pela Kukurukai, a Sociedade do Dragão Negro, para medir a perícia nas lutas e os espíritos de seus membros. A cada 5 anos, os melhores lutadores de suas categorias enfrentavam-se uns aos outros em full contact, surgindo daí um vencedor, como o guerreiro superior, o campeão. A Kukurukai juntou-se à Associação Internacional de Artes Marciais como co-patrocinadora do evento e como guardiães de uma rica e maravilhosa herança. Depois de 3 dias, um lutador provará clima tenso. A si mesmo. É, cara. Que é o melhor. A música dá mó tensão. Até o faxineiro poderoso. Tá tenso ali. E esse faxineiro é safado pra caralho. Ele é. Olha o tiozinho Matusalém, ele tá com o pé na cova e tá ali torcendo. Mas tá ali, velho. É, essa parte da. Caralho, essa todo parte mundo é da hora. Ali, começando as lutas, esse carinha chamando os apostadores me lembra aquela parte do. Do Ong Bak lá do. Sabe, vocês lembram da veinha gritando pra fazer as apostas lá? Ah, sim, sim, sim. Foda demais. Puta, tá aí o cara que não conseguiu ficar. Me ajudem a identificar os estilos aí. Vai ser Kung Fu contra. Agora acho que karatê. É full contact. Não, eu acho que é Muay Thai. É Muay Thai, acho. O shortinho azul deve ser Muay Thai mesmo. É. Seu adversário da... resiste, grita. Calção colorido. É como dizer chega. Três, você tem que atirar o sujeito pra fora da plataforma. Moleza. Moleza. É Muay Thai mesmo. É Muay Thai. Muay Thai e karatê. É karatê, não é Kung Fu. É, karatê. Mas eu achei a maioria dos lutadorzinhos muito bosta, cara, pra estar no comitê. Como assim os melhores da sua categoria? Esse aí não é melhor em nada. É, na talvez em 1730 eles fossem melhores. Não, esse aí não é melhor em nada. Onde que saiu esse cara aí, porra? Eu acho agora. Que eles estão lutando taekwondo. Quem tá lutando taekwondo? O cara que precisa falar que é karatê. O de preto? É. É não, o do taekwondo é só não um é pé. Não, Edu. Show não é, não. Já tá mais pra lá que pra cá também. Nossa, o carinha de amarelo não sabe nem fingir ser um figurante. Fica olhando, Frank. Eu vou te mostrar como é que eita, se faz. Porra. Tá louco, hein? Vá, Zangief, depilado, ó. É, o Zangief depilado, velho. Igualzinho. Tipo o que falta de pelo sobra de cabelo, né? Caraca, velho. Lutar com esse cara, eu acho que eu não ia conseguir. Eu ia perder porque ia começar a rir olhando pra ele. 10 quilos de topete, né, cara? Olha o colando, cara. Puta, velho. Nossa, levou todas. Esse isso. Parece ser taekwondo, Edu. Ele tá usando mais soco do que o outro cara usou, hein? Mas sei lá o jeito dele chutar. Levanta. Mas enfim. Eu vou matar como assim, você. Cara? Eu vou matar você. Tá aí o erro. É isso aí. Tá aí o erro. Pode deixar, tipo, até olhando assim, né? Deixar comigo. Como assim, eu? Frank, olha só. Tá esticadão, ó. Ah! Nossa, sujou mais do que tava. É. E o cara ali do lado, né? Ele podia já ter começado a limpar aquela porra, né? Não, teve que esperar não, o cara falar, limpa um sinal, aí. É. Cadê a proatividade dos funcionários hoje em dia, né, cara? Por que demorou tanto? Engraçado. Muito. Ah, por que demorou tanto? Tá. É. Eita porra. Ixi, agora. Engraçado que é o Jackson que fala pro coisa que o outro matou, não sei o que lá. Ele nunca foi derrotado. E ele vai e faz isso com o cara. Tem todos os tipos de recordes, inclusive de nocaute mais rápido. Ele matou um cara no último comitê. É. Ele chutou o pobre coitado na garganta. O cara morreu ali na plataforma. Chong-Li ficou olhando. Tá, e aí tu vai lá e diz pro cara besta. Que vai matar ele. A tetinha, cadê a tetinha? Como assim, tetinha? Ô Zupão? Como assim, Zupão? O cara, o tetinha, ó. É, ó. Metade do tronco dele é teta, velho. Olha esse aí, acha que é o quê? Essa porra. Em posição... Ah, não tem categoria lá, de peso tetinha. Essa porra, cara. É, mas os primeiros UFCs não tinham também, cara. Era todo mundo pra todo mundo e foda-se, né? Ele nem faz pose nem nada, né, cara? Já era. Já era. Então, mata-leão ali. Um abraço. Ah, mas não é suficiente. Vou dar mais uma porradinha. É. Sai daqui, seu lixo. Ele pulando é muito engraçado. É, mas essa comemoração é muito zoada, velho. Dá a impressão que ele vai tombar, tá ligado? É. Dá a impressão que ele vai tombar, porque a parte de cima é muito maior que a de baixo. É um cone ao contrário, cara. É, exatamente. Agora a primeira dele. Nossa, o cabelo dele agora é igual ao meu. Vou lhe mostrar um truque. Opa! Carinha. Opa, mostra aí então. Cumprimentem-se! O cara saiu do ângulo da câmera. Em posição! Luta! Lutem! Vai! Bateu com a mão aberta. Ah, cuzão. Puxa! O mais rápido que eu já vi. Ah, morreu, desmaiou. Tá inconsciente. Cara, só essa cotovelada no queixo já era, velho. Puxa vida! Eita! Novo recorde mundial. Novo recorde. Caraca. Sua primeira luta no comitê bateu o recorde mundial. Poxa! É meu amigo, hein? Yes. nem tá escutando. Os outros nem sabem o que ele tá falando. Olha ali. Olha lá, é o safado lá. É agora, hein? Agora você vai limpar, né, filha da mãe? Brilhou o zoinho do cara. Ninguém precisa mandar, né? Ninguém precisa te mandar, né? É. Aí ninguém tá vendo ele fazer isso também, né, cara? Ninguém tá vendo, cara. Ah, não. Esse aí é brasileiro. Isso aí é nojo, cara. Ele vai morder pra saber se é de ouro. Né? Aí essa música é o tema do filme. Muito legal, cara. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim, estamos. Por quê? Tá, não sei, ficou baixo o áudio de vocês de repente. É por causa da música, eu acho. Ó, o Dalcin aí. É, esse cara. Tá me ouvindo? Tô louco, velho. Tô ouvindo, Blue. Ah, mas tá cortando. Ele luta igual o Blanca, Holland. É. E esse luta o que, esse aí? Ele luta Blanca. Ele luta coquês. Coquês, é. Nossa, esse cara... Não, esse figurante de kimono aí, pelo amor de Deus. Que luta é isso, cara? Ai, viu o soco que ele foi dar ali? Ah, ó, esse aí também é engraçado, ó. Kung Fu 2, ó. Saúde, Edu. Valeu. Kumite. Nossa, cara, eu demorei uns 50 anos pra descobrir que eles falam Kumite no refrão dessa música, velho. Ô, louco. Sério, nossa, cara. Nossa, gacha. Aí esse sim, ó. Esse sim. É, esse é o do chute no sovaco. Deu, porra. Chega. Porra. Cara, castigo. É. Sai, daqui é mais, ó. É, Joey Higashi. Ah, já morreu, já. Coitado, Chico. Joey... Arremesso de anão. Vai pra fora. Nossa. Esse já, ele já tá com medo, esse cara, pra lutar. Nossa senhora. É um soco e vala. O Bane? Esse doeu, velho. É, o Bane ali, cara. Quebrou. Sai daí, ô. Bota. Ele vai dar um soco a 5 metros de distância. Ah, a tetinha. Carai. Olha os policial. Tudo morto de fome. O jeito dele comer. Essa comida aqui tá uma delícia. Como você nem comeu ainda, velho? Eu não sei, ainda não provei. Eu vou pedir para matá-la primeiro. Você sabe o que eu pedi, Inspetor Shen. Que surpresa agradável. Por favor, nos acompanhe. Ah, não. Eu não como aqui. Eu consegui uma informação para o senhor. O que é, inspetor? Frank Duke está no hotel Eastlake, em Kowloon. Obrigado. Obrigado. Ô, louco. Oi. Deixa a comida. Experimenta. Nem o cachorro quer, velho. O cachorro quer. Nossa. Esculacharam a comida. Tá bom, Dukes. Sabe por que estamos aqui? Viemos levá-lo de volta, Frank. Vamos. Só quando o comitê acabar. Quem são esses dois carinhas? Fique fora disso. Não é da sua conta, tá ouvindo? Fica quietinho aí, ô do bigode. O que me garante que ele falou realmente do bigode? Ah, cara, não, né? Isso foi localização, né? Nossa, com certeza. Nesse ano eu não duvido, não. Por isso é que seja outras coisas. Só para ter certeza. Não dificulte para nós, Frank. Eu acho legal esse cabelo do Van Damme, porque é igual o meu. Eu vou estar no aeroporto. Daqui a Malu, viu o cabelo escovinho? É, cabelinho de Playmobil encaixadinho, né? Esse, é igual o meu. Olha isso daí, ó. É um taser. Eu vou te levar pra casa porque eu não quero que tu te machuque. É, e vai. Mas aí, se tu não quiser ir, eu vou te dar 20 mil volts de choque. Quer virar vagalume? Trata de ficar aqui, tá bom? Bem assim. Agora entra uma música nada a ver, né, cara? Nada a ver, cara. Mas a música é muito Sessão da Tarde também, né, cara? Ah, essa é uma das partes que eu pulava tranquilamente. Não, mas aquilo ali foi demais, né, cara? Não, tipo, eu quero que tu vá pra casa, mas tu não, eu não quero te machucar. Mas se tu não for, eu vou te, né? Se não vier com a gente, vai tomar uns 5 mil volts no rabo aqui, é, né? É. Placa, né, cara? Placa como se não houvesse amanhã. É, cara. Kassab deve morrer de catapora se ele ver esse filme, né, velho? Tá bom, essa foi uma piada localizada. Desculpa aí. É, muito localizada. Kassab foi o prefeito de São Paulo que proibiu, que fez uma lei pra padronizar a fachada de loja, a fachada de tudo que é lugar, e acabou com o outdoor em São Paulo. Eu acho que tá certo, cara. Isso é uma poluição visual terrível. Assim, não consegue nem se localizar, cara, não consegue ver nada do que tu tá. Mas ele restringiu tanto, Blue, se você tiver uma loja de rua com 5 metros de largura de frente, né? Uhum. Você só pode pôr uma plaquinha pequenininha no meio da loja. Tem uns padrões lá muito zoados, assim, cara. Ah, não, bom, daí é. Aí são adaptações, né? A ideia é boa, mas mal adaptada. Exatamente, é. Muito pastelão, né? Demais, né, cara? Olha aí, ó. Agora sim, hein? Essa é a parte boa. É. Tá chegando, cara. Tá chegando a parte que o Edu adora. Todos aqueles lutadores em uma competição. Qual parte é essa que o Edu adora, velho? Você precisa ver. Espera que eu vou te falar, espera. Acho que eu já sei qual é. Ah, espera. Eu realmente quero essa história. Que burro, vale nada, velho. Eles têm leis rígidas. Nada de imprensa. A gente podia dar um jeitinho. É, eu duvido. Está me dizendo que nunca infringe leis? Por que a pergunta? Quem são Helmer e Rawlings? São só amigos. Por quê? Devem ser amigos muito chegados. Eles têm perguntado por você por toda Hong Kong. O que é que você quer de mim? Eu realmente queria que me ajudasse a entrar no comitê. Mais que isso. Que pega é essa? Afinal, temos a noite toda. Olha aí, ó. Nossa. Aí sim, hein? Danadinha. Pode isso. Aí, Edu! Aí, Edu! A parte que o Edu mais gosta do filme todo. Aí, Edu. Pode isso no treinamento? Pode, tipo, Edu, vale o real, velho. Ali, ó, ali, ó. Presta atenção. Ele fala que o Edu gosta, mas é ele que tá comemorando aí. Cara, e pensar que isso passava, velho, isso passava na sessão da tarde, cara, 2 horas da tarde na semana, cara, é inacreditável, né? Mas isso na década de 90, porque hoje em dia esse filme é 60% do que ele é. Eu preciso ir. Eles cortam tudo, cara. É, ele deve ser bem cortado. Não, bem cortado não. Ele é cortado e meio. Mas essa é a versão que a gente tá vendo ou não? Se fosse passar hoje. Estamos juntos de novo. Essa versão aí, só que é bem cortada. Ah, e sobre o comitê? Eles tiram tudo, todas as partes das lutas, que o cara machuca, que o cara... Essa parte da bunda do Van Damme não tem. Eu me vi. Ótimo. É uma pena. Ai, caralho. Por que o Edu não assiste mais TV aberta? Por causa desse tipo de corte. Ai, caralho. Ele falou, por que que o Edu não assiste mais TV aberta? Por causa disso, cara. Ah, pode crer. Cortou Ai, tudo. Caraca, velho. É, eles tiram as melhores partes do filme, né, Edu? Pô, você fica o filme inteiro esperando ver a cena e não acontece. Não acontece. Eu não aceitaria. Fazer boicote. Aí, ó, ele disse que não podia levar ela, né? Mas sabe como é que é, né? Ah, sim, né? A mulher dá um jeitinho. É, o problema é esse. Onde é que você estava, afinal? Não pode desaparecer no meio do... Ali, ela ali, passou ali, ele nem eu viu. Eu tenho reputação pra zelar, sabia? Você não me diz nada, Jackson não me diz nada. Vocês dois estão me deixando louco, tá legal? Agora vai mudar de roupa, depressa. Escolha um tijolo. Qualquer um. Ah, já sei. O de baixo, né? Uhum. Ah! Viu? Nem um arranhão. Isso também não. Você. Pra você. E aí, Frank? É, espero que a gente nunca bata a cabeça. Vamos lá, Frank. Como você se sente hoje? Eu estou ótimo. Esse bom, deu você poder é bom lutador. Você é bom. Esse bom, é o que tem dinheiro. Obrigado. É o cara da aposta. Parece o saquinho, Edu. É, eu ia falar isso agora, ele é o saquinho do filme. Ah, safadinho! Esta não é a primeira vez que eu me disfarço pra conseguir uma reportagem. Achei que ela ia dizer outra coisa. É, mas e, okay. falou que tá disfarçada na frente dos juízes, dos dois caras lá, né? Ninguém viu também, né? Cumprimentem-se! Olha lá, o suvaqueira. Olha o suvaqueira, suvaqueira. Suvaqueira. Suvaco da depressão. É chulé contra CC. Reposição! Lutem! Que isso, né? É reboladinha, né? Caralho, né, velho? Que porra de luta é essa? Ah, mas aí eu perco, sim. Eu não tinha reparado, cara, tipo... Ele tem, o suvaco tem um estilinho dele, Fat Family, né, cara? Tem um estilinho Fat Family também, ó, balançando a cabecinha, assim, então... Agora, hein? Suvaqueira, suvaqueira. Acho que é só contra o Van Damme que tem uma suvaqueira. Ué, nem tá encostando, tá? É, nem encosta, o cara tá gemendo lá, né? Nossa, mas... É igual bater em morto. É, eu não entendi, cara, esse golpe. Eu juro que eu não entendi. Qual golpe? Que ele deu com o cotovelo? O último que ele deu ali. O último que golpe? É esse? O golpe do chão tá quente? Não, é que você usa a primeira perna que sobe, você usa ela de alavanca. O chão tá quente, né? Você usa de alavanca pra segunda perna, bro. A diferença é que o meu. O meu chega e o teu não. É. Olha, olha. Opa! Esse aí é foda, cara. Tem uma cena foda aí também. Aí é outro chão, tá quente aí, ó. É. Agora, hein? Lascou-se. Já tomou uma, já mancou. Já tomou na perna, já era. Já, né? Torceu o joelho ali. Já com a perna, né? Já era. Mas a explicação desse negócio de ficar pulando o tempo inteiro é porque você entrar em movimento demora mais do que você alterar o movimento. Saca? Então, teoricamente, você tá parado e precisa se esquivar, você gasta mais tempo fazendo isso do que se você tiver em movimento e só mudar a sua direção. É, essa cena é foda, velho. Nossa senhora. Olha, velho. Caralho. Ele pega mesmo. E a gente via isso na sessão da tarde, cara. Puta merda. Oh, chama a ambulância, cara. Chama alguém, velho. Ambulância? Imagina onde o cara vai ser atendido. Ah, ninguém vê ela pegar um gravador pra poder comentar ali, né? Caraca. E as caretas, né? As caras e bocas que ele faz é demais também, cara. Ele ficou olhando, cara. Luta, é bom nem esboçar. De novo Kung Fu, cara. Não acaba nunca esses lutadores de Kung Fu. Caralho. Esse é os da casa, cada, né, cara? Cada país manda um lutador, a China mandou 50. É, eles entram pela cota, né, cara? O país cede, né, velho? Imagina esse aí contra o Bolo Yang lá. Meu Deus, cara. Ia virar um pudim Yang, isso sim. É o tamanho dele. Ah, essa aí é legal. Ah, esse aí é um barato, é. Em posição... Pera aí, juiz. Pera aí que eu vou fazer uma macumba aqui. Você... Você... Eu... Garganta. Miau, miau. Não, tinha que ser o da Michelle Pfeiffer. Opa, é isso. Já levou uma e já caiu de... Já era, já tá pra lá de Bagdá. Caraca, ele tomou só veio pra perder essa, né? Que nem o Quabara lutou desse. Esse é legal, essa luta é legal. O Erronda contra o Blanca, é. Nossa senhora, cara, tem umas lutas que são luta muito de circo, ridículas. Né, cara? É, como eles dizem, golpe sem contundência, né? Primeiro, o pequenininho ali, supõe que ele veio, que ele é, eles estão querendo dizer que ele veio da África. Ele jamais chegaria perto do cara assim, dessa maneira que ele fez agora. Se botar no cara assim, ó. Aí, ó. O que ele achou que ia fazer com o cara? Já era. Acabou, né? Quebrou já. Fim de jogo. Seu Chung Li aposentado já. Olha, esse cara eu achava ele parecido com o Gizzy Howard. Eu ia falar isso agora, velho. Ah, esse é o que quebrou a madeira. Tá atrasado, Edu. Oi? Quebrou a madeira tá com o joelho. Tá atrasado, lá. Hein? Ué, velho, porque eu não quero interromper os seus comentários. Ah, agora, peraí. Agora a porra ficou séria. É, caralho. Ai, tomou um gol. Agora fodeu. Caralho. Agora fodeu, velho. Shiryu tirou a armadura. Opa, dói. Ui. Triste vai ser o golpe de misericórdia. Esse vai ser. É, aquele é foda. Ai, ai, ai. Volta pro lugar, volta. Deu aquela ralada no tornozelo. Mais um? Ele bate, mas não é efetivo. É. Van Damme usa porrada. Não é efetivo. Agora. Não, ainda... O Hadouken do Dan. Ó. Tá ligado aquele golpe do tijolo? É esse agora. É, foi esse, é, exatamente. Sentiu na coluna. Sentiu aí, na já, coluna, pô. É isso aí. A careta que ele faz aí também. Cara, do jeito que ele veio correndo, não precisava fazer mais nada, era só sair não, da frente. É. E é isso. Ó. Ai, velho, isso dói, cara. Dói de assistir, cara. Johnny Cage wins. É. Já era, o japonês tá pra lá de Bagdá, velho. Chutei, sei lá que isso, né, cara? Foi pro jogo. Foi pro jogo o golpezinho. Foi pro jogo. Beleza, Frank! Beleza! Pra quem não sabe, o Mortal Kombat foi criado pra ser, né? Ele foi baseado nesse filme. Foi baseado e no? E o Van Damme ia ser o personagem principal, né? Mas ele não aceitou o papel. Sim, sim. Cuidado para que Chong-Li não separe a sua cabeça do separe corpo. Separe sua cabeça do corpo. Acerte o estômago. Ele é fraco ali. Do que é que você está falando? Chong-Li é fraco na barriga. Foi assim que Paredes o surpreendeu. Você está me escutando? Acerte o estômago. E procure ficar longe da perna direita. Quer parar de se preocupar, Frank? A luta está sob controle. Parece minha mãe. Até parece minha mãe, puxa vida. É, tô aqui te ajudando e você tá esnobando. É, sou trouxa. Você vai ver o que acontece. Eu fiquei tão puto na época, eu fiquei tão puto. Na hora que você tiver lá moribundo, não vem lamentar não, vagabundo. Reposição! Luta! É tão ruim a gente olhar as coisas que a gente já sabe, que a gente quer que seja diferente, né? Isso, aí ó. Tinha tudo pra ganhar, cara. Era só jogar ele pra fora então, da arena. Cara, é, porra, joga o cara pra fora. É. E fica comemorando. Porra, bicho, velho, burro, era burro, só chutar o cara pra fora. É. Era só empurrar o cara pra fora. Acabei com ele. Eu acabei com ele. Acabou com ele, é. Com essa porradinha que você deu. Acabou não, ó. Vem aqui, ó. É, foda, já tinha. Zangief, vem aqui, hein. Agora que você se fudeu, né? Tava ganhando. Ah, era. Frank, não! Não! Não! Olha a cara dele, velho. Ah, imitando o Bruce Lee. Cara do Chuck. Imitando o Bruce Lee. A cara do Chuck ali, ó. O cara tinha tudo pra ganhar. É, besta. Não, ele ganhou por alguns segundos, né? Ele ganhou. Só que aí ele vai contar de galo, tomou no segundo. É que ele pegou o Chong Li de surpresa, ele não esperava aquele tipo de. Sabe? Ele não esperava que o cara fosse tão forte. Cara, tava ganha a luta, cara. Nossa, tava. Cara, uma pesada dessa na cabeça, velho. Cara, esmagava o crânio do cara, velho. O filme foi muito feliz nessa parte do filme, né? Por que você fala? Porque dá um choque emocional no cara, o cara fica tenso, né? Pá, vai lá, ganha do cara. Porra! É só jogar o cara pra fora, bate. Sabe? E o cara cantando de galo. É, e o cara faz essa merda. E, ah, o cara fica indignado. O médico disse que você vai ficar bom. Cantando vitória antes da hora, velho. Vai lá e soca o cara, teu juiz manda parar, mano. Vai sair em uma não, semana. Não, cara, porra. Chong-Li ajoelhou no chão, cara. Era só jogar ele pra fora da arena. Dá uma bicuda na cara dele. Eu te prometo. Ah, que barbaridade. Acha que é isso que ele quer? Alguém pra dividir o quarto? Janice, não se mete nisso. Frank, eu não quero ver você ferido. Então não assista. Se querem discutir, vão pra outro lugar, por favor. Desculpe. Nem está tentando entender o que isso significa para nós. Aqui não é o caso está de família, não. O que há para entender sobre um bando de homens que querem se afirmar batendo nas cabeças uns dos outros? Por que se tornou repórter? O que isso tem a ver agora? Só responda a minha pergunta. Meu pai era repórter e eu escrevia bem. Parecia a coisa mais certa para eu fazer. E você quer ser a melhor repórter que puder. Por ele e por si mesma, não quer? Quero, tem razão. Pois eu só estou tentando ser o melhor que eu posso. Não só por mim. Mas por Tanaka também, meu shidoshi. Ótimo, Frank, mas que maravilha. Então prossiga. Espero que não acabe como Jackson, ou pior. Mas eu não vou ficar por aí assistindo. Ah, não duvido. Você está se prejudicando. Esquece essa garota. Esqueça a vingança contra Chong-Li pelo Ray. Você vai ter a chance de vencer todas amanhã, compreende? Você pode ser o primeiro ocidental a vencer o torneio. Mas tem que estar de mente limpa. Você me ouviu? Está me ouvindo? Presta atenção. Por que está tão interessado em parar o comitê? Povo, acho que o meu desincronizou um pouco. Que parte que tá pra vocês aí? Só conferindo. Tô na parte que ela tá falando com o delegado. Ela tá falando com o delegado. Então, beleza. Então tá certo. Porra. O cara não tira folga nunca, é noite já e o cara ainda tá trabalhando. Tá trabalhando, né? Parece eu, velho. Caralho, que delegacia é essa que serve cafezinho pras pessoas que vão falar com o delegado? Se chama... Frank Dukes. Cagueta, safada. Ah, essa parte também é muito boa. É legal. Clássico. Ele começa a lembrar das paradas, né? O rapazinho que tá atrás dele é o que trabalha com o Chong-Li. Não é. É que são tudo iguais, né? Esses caras tudo igual, né? Mas ele fica numa mostra paranoia Dupão, que ele tá, né, cara? Dupão, tu não ouviu a brisa do Edu sobre os estereótipos. Ó, oh, que massa. Ah, eu sei, eu tô brincando, olha, cara. Tô... Eita, porra! É um fantasma. É. Caraca! Que susto. Dá aquela balançada na cabeça. Puxa, muito feio. Caralho. Boloyang hoje ele é bem velhinho, né, cara? Já vi uma foto do Van Damme esses dias com ele. Cara, eu não... Faz tempo que eu não vejo uma foto dele. É, é, eu vi ele e o Van Damme esses dias uma foto, mas bem velhinho, bem velhinho. Essa parte é massa também, a visão. Da hora. Olha assim, pensa neblina, né? Não, é poluição. É poluição mesmo, cara. Tem uma chaminé lá no fundo, largando fumaça, cara. Isso aí é antes do Tratado de Kyoto. Hoje ainda é pior. Isso que eu ia falar, Edu. Hoje deve ser pior do que antes. E hoje tem o Tratado de... Tratado da França, né? Que é aquele do... emissão de gases... gás carbônico na atmosfera por causa do aquecimento global. Estados Unidos saiu até, se não me engano. Ah, não, Tratado de Paris. Olha o carinha, olha o carinha. Bem louco, bem de onça aceitável. Esse aí tá brisado, né? Total. Pensei, tá a, mesma, ouvindo, pensei pode... a mesma coisa. Ele tá ouvindo, pode brisar ali, ó. Pode crer. Ô, ali, ó, Supão, ali o. Não vai haver o Wilson ali. Finais, no cartazinho. Pelo menos pra você. É melhor não tentar me impedir. Eu vi também, Blue, eu vi. Ele vai. Eu não vim de tão longe para desistir agora. Para começar, eu nunca deveria ter vindo. Peguem-no. É isso aí. Nós não queremos que você se machuque, então vamos te levar, né? Mas nem que a gente tenha que te quebrar todo que para. Nem que for uma porrada, né? Ele deve carregar os tijolos ali dentro, né? Nossa, eu achei assim, vai ser um corredor cheio de policial e coisa e tal, né? Tem ninguém? É, dois. É porque isso aí é a visão poética tá do negócio. Mesmo, no original, na história verdadeira, que deve ser uma correria feia, o cara saiu correndo e deitando todo mundo. Aí é como que os caras lembram, né? Não. O cara foi andando e deitando todo mundo, um por um. Ainda temos que levá-lo de volta. Ainda temos que levá-lo de volta. O cara ia dar um tiro nele, pô. Dá pra gente parar? Tá bom, Frank, você venceu. Mas está errado o que vai fazer. É um erro. Encontro com vocês no aeroporto amanhã. Agora chora, né? E agora? Como impedi-lo? Venha comigo. Venha comigo. Como se ele tivesse toda a solução, né? É, não tem o que fazer, né? Vamos ver essa porra, né, cara? Acabou o tempo. Não podemos esperar mais. Ah, qual é? Me dá mais um minuto. Eu dou minha palavra que ele vai chegar. Nós temos que obedecer às normas. O Sr. Dukes já chegou? Não, eu já disse que o Sr. Dukes vem vindo. Fique calmo, tá? Tarde demais. Pega essa. Tarde demais. É. A gente dá um jeitinho, tá legal? Dá um jeitinho, ó. Essa é a melhor parte. Ah, até que enfim. Gente, tava na hora, né? Tá, desculpe. Como se sente hoje, Dukes? Eu tô muito bem. Tô igual ontem, cheguei, porra. É o meu favorito. Deixa o saco, velho. Caraca, o Zéinho que não tem que comer tirando dinheiro do arroz e feijão. Do arroz e feijão não, porque lá, né? Tirando dinheiro da barata e do escorpião pra comprar a aposta. É foda, né, cara? A musiquinha, atenção, atenção. Cara, eu só tenho um cachorro aqui na minha casa, mas se eu tiver um outro cachorro ou um gato, eu vou botar o nome de Van Damme. Ah, agora sou vaqueira. Eu sou vaqueira, não lembrava. Agora é sou vaqueira. Agora nem quer mais botar a parte de cima do kimono, né, cara? Pegou gosto de lutar sem camisa. Sou vaqueira. Em posição. Luta! Sagat contra quem? Olha aí. Vem, assim, ó. Vem aqui, assim, ó. Tá bom, vai, tá bom, eu vou, pode deixar. Toma, trouxa. Essa parte eu não entendi. Por que que ele iria fazer isso? Besta, né, velho? Agora ele dá uma de Zé Mané, ó. Oi, caramba, o que tá acontecendo, né? A rasteirinha fraquinha também, velho. Quanto isso é eficiente? Então, não sei como ele cai nessa. A coreografia das lutas são péssimas, cara. Tirando algumas poucas cenas, cara. Olha lá, agora a suva aqui, ó. Vamos ver até onde aguenta, então. Eu apanhei de vara de marmela, rapaz. Suvaqueira. Agora é no suvaco. E tem um treinamento no Kung Fu que é justamente isso, tá? Que você fica tomando chute nas costelas. Mas você pra calejar? Era educação familiar, né? Nossa. Mas não era? Também, né? Muito bem. Acaba com ele. Ai, meu suvaco. Torneio aí, Tu fala, nós estávamos falando das artes marciais das pessoas e tal, mas o Bloyang luta taekwondo, tá ligado, né? Ele é coreano. No caso aí do Chang Li, né? Ele luta taekwondo. Né? Meio estranho o taekwondo dele, mas ok. Porque o pessoal tem a visão de que o taekwondo é só chute, mas não é não. Não é não. Mas mesmo assim, né? Ele não faz questão nenhuma, o personagem não faz questão nenhuma de representar a taekwondo. Aí ele é o mal, né, cara? Ele é o vilãozão, né? Joga sujo. Esse aí que ele mata, né? Esse aí. Valeu pelo spoiler, Edu, ô Zupão. Ah, cara, o filme tem 50 anos, cara, porra. Não, mas quem tá ouvindo nunca. O Nathanael nunca viu esse filme. Tá bom, vai dar uma blipada então, viu? Verdade, cara. Tá, blipa aí. Blipa lá então o que eu falei, velho. Nathanael viu o Alien pela primeira vez no Machine Cast 42. Então censura a hora que for pra edição. Blipa lá. Esse juiz é folgado, fica olhando e você vai tomar no zóio. Você é um filho da puta, sabia? Tá. Olha o zóio. Fica olhando muito pra ele assim, você vai tomar na fuça pra você ficar esperto. Isso? É do filme? Da onde que tem essa barulha, hein? Estou me perguntando também se é do filme, isso se é de algum de vocês, cara. É você aí, Edu? Eu não lembro dessa parte, não, cara. Edu, eu já disse pra ti, Edu, se tu já recebeu o resgate, solta essas pessoas. Ah, né? Você é o próximo. Eita porra! Primeira vez, é a segunda vez que ele falou. Ele fala duas coisas no filme, né, cara? Três coisas só, né, cara? Tijolo no revida e você é o próximo. E a última. A última frase. Agora verdade, você que tem spoiler, trouxa. Boa. Agora tem Blue que tá dando spoiler aí. Mas, mudando de assunto, Edu, já falei pra ti, Edu. Se as pessoas já pagaram resgate, Edu, solta essas pessoas, Edu. Minha vontade. Chun-Li Frank Dukes. Preparem sim, a plataforma, hein? Para o último combate. Caraca! É hoje, Frank. Você pode entrar para a história. Tiozinho da aposta ali ganhando rios. É, esse aí é foda. Cara, agora essa plataforma, o jeito que eles preparam, tipo, nada a ver, né, cara? Frank, tudo bem? Frank! Hã? Hein? Oi? Quando? Ele tava hipopotizado. Eu não entendi essa parte, cara. O cara é o fodão e tudo. Pra que trapacear, sabe? É, cara. Ele tinha condições de ganhar lutando. Tinha. Essa é desculpa pra dar... Sério? É desculpa, né? Pro assistente dele dar uma pegadinha, ó. Dar uma pegadinha. Zupão, tá cortando o teu bagulho aí, então. Tá cortando o áudio? Desliga o torrentão do mal aí. Não, mas tá desligado. Tem nada ligado aqui. Cortando pra caramba. Ixi. Ah não, Zupão, ele fala um monte de coisa agora. Lembra? Não. Ele fala. Ah, não, ele tem uma outra frase, não sei se é agora, mas ele fala uma outra coisa assim, uma outra frase assim. Cumprimento ao jurado. Nossa, tá errado. Cumprimento em um juiz. É. A dublagem, hein? É. Tetinha. Sem tirar o olho. Olha lá, tetinha. Ui, tetinha. É a posição de luta. Blue. Agora lutem. Calma, pera aí. Você quebrou meu recorde. Agora eu vou quebrar você. Como quebrei o seu amigo? Limpa o nariz, você não pode estar. agora sim. Ele ganha porque ele esfrega o dedo na cara dos lutadores. Lutem! Já levou ele uma já. Já toma uma cara, na cara. O juiz no meio. Muito filha da mãe, velho. Eu acho que doeu mais o golpe no juiz, hein? O juiz ficou meio louco, ó. O Frank tá com um pouco de medo, assim, no começo. Tá com um pouquinho, assim. É que a do Chong Li aí, velho, metade do tronco dele é teta, velho. Zupão fala, mas... Né? Ah, o lance divertido ali, os dois. É. Achou que ia ficar dando um chutinho na cara até quando, né? Levanta! Vai pra cima, hein? Ah, lançamento de americano. Nessa altura já podia ter ganho já, né? Era só... Era só chutar e empurrar pra trás. Vai pra fora, assim. A arena é muito pequenininha, cara. Nossa. Olha essa parte do pão, que foda. É, deu uma paranoia nele ali. Deu um modo berserk. É, exatamente. Muito legal. Nossa. E a musiquinha, cara, no ritmo. É muito louca. A musiquinha... Muito legal. Você se empolga pra caramba, né? E ele batendo bem aonde o cara falou, na barriga. Ele mesmo falou. Cara, mas nessa parte tinha efeito sonoro dele dando uns gritos, não tinha? No Frank Dukes? Não. Ninguém viu. É, ninguém viu ele. As câmeras da Globo não mostram isso. É. Ninguém viu. Cara, eu acho que tinha efeito sonoro de uns gritinhos ali, hein, cara. Não tinha. Ah, o cara pode estar muito louco, o que for. Mas esse soquinho, nada a ver. Nada a ver esse soco, velho. O cara tá muito longe, cara. É, não faz sentido tu dar um soco no ar assim, se tu no não ar, nada. É. É que a visão dele tá turva, né? Tá olhando pra direita, mas tá olhando mas pra cara, reta. Mas cara, mas nem bêbado eu acho que tão o Edu longe, perdeu, assim, hein? O Edu perdeu, hein? O Edu já tá dormindo, hein? Hein? Ele acordou já, agora. Já tá dormindo, né, Edu? Tô nada. Aí, ó. Ó cantando de... vitória também, ó. Trouxa. Gosta tanto de Mortal Kombat, mas não gosta do pai do Mortal Kombat. É demais. Pô, e ele tava. O Frank tava dando um pau nele, né? Cara? Porra. Tava. Agora é o momento da viragem, né? É. Agora é o momento Shiryu no. No... Momento Shiryu, é verdade. Momento Shiryu mesmo. Já tirou a armadura, tá ceguinho. Sim, tem tudo pra ganhar. Tá tudo certo, tudo certo. Tá tudo sob controle. É só pensar na Shunrei e deu. Tá aí o efeito que tu querias do pão, ó. Pelo menos o grito vai sair, né? Agora sim. Um grito de raiva, e um grito agora de medo. Tô perdido, não sei o que fazer da vida. E agora vem. Agora vem a luz. É. Agora vem o mestre Yoda. Mete o dedo no olho. E é isso aí. Agora é. É o mestre dos cinco picos lá. Shiryu. O mestre ancião. Relembra de tudo. Treinando o único jeito do cara conseguir lutar num lugar assim, caraca, é pelo deslocamento do ar, porque pelo som não é, cara. A plateia fazendo barulho, ele nunca vai escutar o cara chegando perto dele. Não mesmo. É isso. É, não? Vocês não concordam? Teoricamente tem bem mais coisa do que só o deslocamento do ar, saca, velho? Tipo, o corpo emite energia, tem a temperatura. Ah, então se o cara tá quentinho, ele começa a chutar. Ah, pronto. Ó, tá quente aqui, ó. Ah, toma. ele não é uma cobra pra ver visão termal, né? O térmico do cara, é? Nada, cara. Lembra do Street Fighter Victory lá no Rio, na caverna. Vendo a trajetória do golpe lá. É o Ken, viu? Não é o Ryu. Ah, não, é o Ryu também. É o Ryu. Porra, é o Ryu. Tá louco. O que ele vai fazer? Hadouken! É um Hadouken. Opa, deu errado. Ó, bicicletinha. A outra dando risada, já. É. O que ela acha de engraçado, viu, hein? Ah, o espacate, pra Dedê. O cara pisou fora lá, hein? O cara pisou fora lá, hein? Pois é. Ah, ele indo pra trás assim é um engraçado. É agora a cena do filme, né? Um chutinho famoso dele. Sim, que ele dá em todos os filmes dele. Todos, cara, todos. Mas é que é um chute massa, né? É, não, a plástica da cena é muito foda, cara. Sim, mas podia ser usado um pouco menos, né? Sim. Tá aí o bolo e o virão. Virou pudim, um bolo. É. E agora, hein? Diga! É. Diga! Mate! Essa parte é muito massa, né? É foda, é. O cara não enche nunca mais o saco, né? Frank. Senhor Jukes, o senhor lutou com inspiração. Nós da Kukurukai o saudamos. Olha e, só, velho. Já tem duas, já. Já tem duas. É, tem duas. Ah, esse aí eu compro lá na 25 de março, cara. Tem várias lá. Porra! Nenhum é pelo material. É pelo que ela representa. Agora é que eu entendi. Que agora não. Ó, né, vamos ouvir. O cara tomando cerveja no hospital. Cerveja. 80 geral. Foda, né, cara? Ele fez dizer, Matê. Beleza, Frank. É. Dá um beijo aqui. Mas não se enche de banca, não. Você pode ter que me enfrentar da outra vez. Tá, eu prometo. Ah, claro. Vocês dois devem ter ficado malucos. Vou beber a isso. Ah, por causa disso, vê se na próxima luta você não esquece isto. Aí, ó, agora até chorou. Ah, até chorou, velho. A qualquer hora, qualquer lugar, onde for, se precisar de mim, estarei lá. Porra, eu falando do... Gosto muito de você. Não, eu falando do Jackson e coisa e tal, depois a gente falou sobre o ninja americano lá, né? Esse tá no filme também, né? Do ninja americano lá, o Jackson, esse aí. Te cuida. Lembro não. Eu também não lembro. Vocês não lembram dele? Não. Ele tá lá também. Ele é muito engraçado lá também. Procurem depois um trechinho aí que vocês vão ver ele lá. Não vai aparecer. Parece que nos enganou outra vez. Não sei se é no primeiro, mas talvez como segundo, é? Terceiro, mas ele tá. Vocês veem ou não veem? Sempre atrasados. Sempre atrasados. Zupão havia isso em loop, hein? Cara, eu assistia muito, cara. Você tem muita frase que eu lembro. Parece eu vendo Chaves. Ainda bem que você tá do nosso lado, rapaz. Porra, ainda bem, que senão você ia levar um couro. Ainda bem, né? Não, eu tava fodido, cara. E a outra? Aí tem o... Ah, aprendeu, né? É legal agora aqui. Na Globo nem passa mais esse finalzinho. Esse filme foi baseado em fatos reais da vida de Frank Dukes. Ah, Globo é uma desgraça nesse ponto, né? Pelo amor de Deus. Até que eu tinha... Até... Mas tem mais. De 1975 a 1980, Frank Dukes lutou 329 vezes. Se aposentou invicto como campeão mundial de pesos pesados de full contacto do comitê. Invicto, mano. Pega essa, né? Chupa Anderson Spider, Dukes, né? Ainda mantém 4 recordes mundiais. Nocaute mais rápido, 32 segundos. Soco é 3 mais segundos, com nocaute, 12 segundos. Chute mais rápido com nocaute, 115 km por hora. Maior número de nocautes consecutivos em um só torneio. 56. Mais tarde, o Sr. Dukes criou o primeiro método de ninjutsu americano, Dukes Hill. Viu, Etu? Ele não era samurai, não, Edu. Era ninja. Não, era samurai. Ah, falou ali ninjitsu, caralho. Uai, isso não faz ele ninja, não, hein? Claro que sim, porra. Claro que não. ok, então. O cara aprendeu estuda ninjitsu chinês. É samurai, beleza, boa, Edu. Uai, o cara estuda ninja, estuda chinês e vira... Estuda mandarim e vira chinês? Ô, Edu, porra. Uai. Tá bom, Edu. Então, pessoal, ficamos aí com terminamos o filme, né? Ficou legal. Se você gosta do Machine Assistant, deixa aí os comentários e as suas, talvez, dicas, opiniões e sugestões de filmes aí pra gente assistir, né? E vamos agora para as despedidas. Eduardo, seu ninja chinês. Oi? Vai, Edu. Cortou muito. Oi, cortou Blue. Cortou muito, Blue. Ah, alguém deve estar vendo o vídeo aqui, então. Vai lá, cortou Edu. Cortou de novo. Cortou tudo, cara. É. Vai lá, despedida. Ah, então, é isso aí, cara. O filme é topzera das galáxias. Mas eu ainda preferia ver o filme do Pelé. Ah, nossa. Deu pra notar durante o filme. É. Zupão! Falou, galera. Valeu. Esse filme é muito legal. Tá na... nos nossos corações aí. E, cara, a versão que eu me lembro de ter assistido na Sessão da Tarde é exatamente essa. Do jeito que passou aqui, sem corte, é isso aí. É... é isso aí, galera. Valeu. Só não prestem muita atenção na cena que o Timbu falou, que o Edu gosta, mas... na real, que comemorou muito foi que de ter visto aquela cena. Falou, galera. Até a próxima. Spider! Bom, galera, valeu aí. O filme foi massa. Espero que vocês tenham gostado. Assistam lá o primeiro Machine System, que é do Alien, que também tá bem massa. E deixem aí nos comentários as sugestões para os filmes que você quer que a gente assista. É isso. Valeu. Falou. Um abraço. Certo, pessoal. Tchau. Até a próxima viagem no tempo. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.